Slow Machine. Que o boi bandido agora vai comandar. É boi bandido agora, bora pirar. Que o boi bandido agora vai comandar. É boi bandido agora. David Sampler, DJ T. Emerson, é show! É Tecno Machine aí, é? Que o boi bandido agora vai comandar. É boi...